Expectativa de criar mais paixão. Alternativa das minha vida e desliguem a emoção. Para o sofrimento a passar, mas tudo tem que ter trauma. Que ele é alguém errado, que abre que nos fira, que nem tempo e nem que ficha. Medo torna mágoa, não prefiro nem que arrisca. Passa de cama em cama, sempre tem gente carente. Que até mulher que tira, se bem que a homem é suficiente. Vou fazer pensa diferente. Da nossa um forno lixo, basta o reggae que ele se mente. Está pronto, pronto para largar tudo. Um obrigado, sou zero, que grita bem leve e fundo. E a maior presente é o futuro. Junto, e vou querer ser mulher de homem, mas feliz de mundo. Longe, longe, longe, dia passado. Diga pra mim que eu quase parte o plano. O corpo, o homem que cantia toda. Está larga tudo, não está preparado. Entre longe, longe, dia passado. Pedaço que é consigo esse coração se quebrar. Mundo, de coração partido, muito, pai e pouco marido. Também nota muito e meio e pouco esposa. Nesse mundo livre é mulher de minha vida. Pico minha cabeça, não se sonha terapia. Pedidos e pedidos de desculpa. Dia seguinte estou na corda com desculpa. Muito e corte e com continuação. Tipo a chadona, tipo coração. E pronto, finalmente, minha coração já concorda com minha mente. Esse tipo deve terminar tipo o colar combinado com o brinco. Aquele altar e brilho de bom vestido. Pronto, me já está a tocar uma parte. Salaga tudo, não está preparado. Dédicace, et c'est un fidèle auditeur qui nous a contacté, Jérôme, qui souhaite un très bon dimanche à sa maman et lui fait de gros bisous, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. J'ai eu le plaisir de le rencontrer la semaine dernière à l'occasion de la fête des Saints Populaires, qui a été une fête incroyable. Vous avez été très très très nombreux à être présents et à soutenir cette manifestation. Merci encore. Il y en aura une autre l'année prochaine, c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent. Le temps était avec nous. Le dimanche soir a été un dimanche soir vraiment vraiment tard, a été un peu chaotique, mais tout s'est très bien passé. Voilà. On continue. Donc, il nous a demandé une chanson de José Melo, Vamos ao Baile.

pensas logo naquilo, vai. Et passer loin, et on se dans le malais, dans le vent de ta main. Meus desejos, mares deles sem fim. Morena linda, até pareces cigana, castiço olhar de trigana, flamengo de perdição. És uma história de amor, beleza que eu mais persigo. Vou levar-te comigo dentro do meu coração. Ai amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai amor, amor, faz chorar alegria. Ai amor, amor, com todos os dedos vai e cai. Ai amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai amor, amor, faz sofrer quem te olha. Ai amor, amor, com a beleza que tens. Dura, só o meu acordar. Lábios de folhas de rosa, beleza que um homem quer. Amor, menina, mulher, magia do meu sonhar. Ai, amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, com todos eles vai e vai. Amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai, amor, amor, faz sofrer quem te olha. Ai, amor, amor, com a beleza que tens. Ai, amor, amor, faz esquentar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, com todos esses vai e vai. Esquecer. E a noite, quando eu fico se scese a penso. Penso a me, desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, dessa terra tão querida, do meu país natal. Cantigas que o meu povo deseja, esse meu Portugal. Toda vez que eu saio por aí e me pedes para cedo regressar, bem sabes que eu nunca te menti, nunca tive mais ninguém em teu lugar. Tu bem sabes que eu preciso esquecer certas mágoas que a vida me causou. E às vezes tu me ofendes com palavras, tu não entendes que em mim nada mudou. É verdade, se eu não te amasse, era homem para dizer. É verdade, um dia tu verás que o amor perdeu a paz, nada mais há para viver. Quando eu chego, eu procuro teu carinho, nada dizes e começas a chorar. Calculas a tristeza que eu sinto, eu não minto, nem te quero enganar. Tu bem sabes que eu sempre te amarei, tudo fiz, tudo dei para te amar. Vê se entendes que eu quero ser feliz, nunca penses que há outro em teu lugar. É verdade, compreender, se eu não te amasse, era homem para vencer. É verdade, um dia tu verás que o amor perdeu a paz, nada mais há para viver. Se houvesse, ficava no meu país, se a vida melhorar sem souber, sem souber. Não voltava para Paris. Ai que saudades das festas e romarias, dos seus amigos que eu não via cada show. Porque lá fora as amizades são estranhas, há bem poucas alegrias para quem tanto trabalhou. Voltas para lá, regressas para cá, e andas sempre nisto para saber o que estudar. Danças o bailinho por aqui e o malhão, malha ao menos isso para alegrar o coração. De Paris até Lisboa, um imigrante português vai dizendo para a patroa que é da vez foi mais feliz, pois já cá estamos outra vez. Se desce para cá viver, se desce para cá morar, ai, soubesse, ai, soubesse, ficava no meu país. Se a vida cá melhorasse, ai, soubesse, ai, soubesse, não voltava para Paris. Chegou a casa, ela me abraça e diz: contigo, meu amor, sou tão feliz. Ela é a mulher mais sincera que eu já conheci. Ela é sincera. Ela é a mulher mais sincera que eu na vida vi. Ela é a mulher mais sincera que eu já conheci. Traz um sorriso sempre no seu olhar. Ela é sincera, sincera. Ela tem um segredo tão simples de amar. Ela é sincera, sincera. E quando chega a casa, ela me abraça e diz: contigo, meu amor, sou tão feliz. Ela é a mulher. Meu coração, criança, diz-me que eu estou a sonhar. És minha luz, minha esperança. Eu só te quero adorar. Quem te adora, quem te ama, sou eu, Mariana. Quem te adora, quem te ama, sou eu. Pegando o copo e bebo mais um. Zum, zum, zum, zum. Pegando o copo e vamos lá cantar. Trabalho ainda lá longe, distante. Um imigrante noite e dia sem parar. Com uma camisa desbotada, de madrugada lá vai ele trabalhar. nas horas difíceis da vida, pega a vida, recomeça a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar. E aos domingos se há festa, em português em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Pegando o copo e dando lá mais um. Zum, zum, zum, zum. Pegando o copo e vamos lá cantar. Portugal é trovador, trovador cantando amor. Canções sadias, mas também é bailador, bailador com sabreais e romarias. Até ao mim, rapazes e raparigas vão dançando no caminho, cantando suas cantigas. Cantai, bailai, as roupas de norte sul, e urinai este nosso céu azul. Neste cantinho, minha alma desce a garra, às cordas do cavaquinho, da viola e da guitarra. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Ouvrez

aqui, se quer do meu lado. E nossa mão já vai se transformar. Vem aqui, se quer do meu lado. Sobe os cabelos pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor. Se você vai me botar, pode me pôr. Eu vou te lançar. Se a água de novo, vou me partir. Eu sou um menino maluquinho, carinho. Atenção aqui, ó. Vem comigo. É magia. Sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Aquela linda roseira, oh rosa

beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber, teria 8 anos, quer me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, lilolé, olá, lilolai, lalalalai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sardinhada depois de uma boa cesta. Vamos todos fazer uma grande festa. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, mas o dinheiro não está a chegar. Alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Vou ganhar o vinho ao meu pai. Ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho. Faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida. Viva feliz! Il est midi 28, 26 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'heure pour moi de vous quitter, de vous laisser profiter de cette belle journée de ce dimanche ensoleillé. Je vous souhaite à tous donc une très bonne semaine de travail, peut-être de vacances encore pour certains, ou d'école hein, pour tous ceux qui sont aussi également allés en cours. Donc bonne semaine, on se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On s'est quitté avec une chanson de vacances pour moi, Annalisa. Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò anche se è soltanto un altro stupido sexy boy, sexy boy. Io ci sto e domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei non